bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à ses mois. Téléphone 02 38 22 12 22. Anunciamos a mudança de gerência do restaurante Le Tamariz, localizado em 157 Rua de Fossé, em Fleury-les-Aubrais. Toda a equipa está desejosa para vos servir. O restaurante Le Tamariz é o ponto de encontro dos deliciosos pratos do dia. Durante a semana, oferecemos três pratos à escolha: carne, peixe ou frango churrasco. Fim de semana, serviço à carta e takeaway, com especialidades tradicionais portuguesas. O horário durante a semana, das 10 horas às 15, prato do dia. After work, terça a sexta-feira, das 17 às 20. Tábuas, petiscos e merendas. Uma vez por mês, noite temática com animação musical. O Le Tamariz também dispõe de uma sala de recepção para casamentos, aniversários ou seminários. Reserve já, ligue para o 02-38-531473. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Restaurant Le Tamariz. Venha visitar-nos no restaurante Le Tamariz, em 157, Rue de Fossé, em Fleury-les-Aubrais. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage d'affaires, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison à aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG International, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. La 32e édition du Festival des Saints Populaires de Radio Arc-en-Ciel fut un réel succès. L'équipe du conseil d'administration tient à exprimer ses sincères remerciements à chacun d'entre vous pour votre présence et votre participation au festival. Votre soutien et votre enthousiasme ont grandement contribué au succès de cet événement festif aux couleurs du Portugal. Bravo à nos artistes passés sur notre belle scène. DJ Booba, de Copa Negra, os bombos dos amigos de Portugal, as concertinas de Juan da Minhota e dos Minhotos de La Chapelle. Aos cantores vindos de Portugal, Nino da Concertina, Eduardo Santana, Cláudia Nayara e os DNA. Nous souhaitons remercier tout particulièrement les bénévoles et nos animateurs présents sur le parc de Lignerolles du jeudi au lundi et sous de fortes chaleurs. Rien n'arrête nos passionnés. Merci pour leur dévouement, leur travail acharné dans l'organisation de cet événement. Sans vous, rien de cela n'aurait été possible. Enfin, merci à nos partenaires et sponsors pour leur précieuse collaboration et leur soutien financier. Votre contribution a permis de rendre ce festival dos Santos Populares mémorable. Merci. Merci à la mairie de Fleury-les-Aubrais et toute l'équipe technique. Muito obrigada à DGACCP, Direção-Geral dos Assuntos Consulares, Comunidades Portuguesas, aux établissements Marianneau à Semois, à RPG International à Saran, à Urban Elec à Semois, Alberto Coelho à Saran, JBC Échafaudage à Cléry-Saint-André, à l'hôtel Les Trois Vallées à Saran, au Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais, à Aurélec à Orléans, à S-Sécurité à Saint-Jean-de-Bray, à la Protection Civile, ARD 45 Laviel à Saint-Jean-de-la-Ruelle, au restaurant Pedra Alta à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Le Complexe à Saran, Aldora Construction à Saran, SARL SN à Saint-Jean-le-Blanc, Carrosserie Goncalves à Saint-Privé-Saint-Mémin, NVL à Saint-Jean-de-Bray, ACS Location à Ingré, Casa Isolation à Fleury-les-Aubrais, Service après construction à Chingy, MCR 45 à Saint-Denis-en-Val, MCJ à Loury, MTP 45 à Boigny-sur-Bionne, Big Mat à Fleury-les-Aubrais, MPS à Saran, Ravalement Carrelage à Brésien à Saran, SMP Ravalement à Fleury-les-Aubrais, Restaurant Polo et Marie à Fleury-les-Aubrais, Pro Rénovation Qualité à Chingy, Caixa Geral de Deposit, Balza Rénovation à Saint-Jean-de-la-Ruelle, JP Rénovation à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Carrosserie Samicar à Saran, SARL de Barros à Fleury-les-Aubrais, Restaurant Brasilia à Saint-Jean-le-Blanc, DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire, RF Maçonnerie et Pavage à Saint-Y, Sergio Dominguez à Terminé, Les Amis du Bâtiment à Ingré, DMC Couverture à Saran, Entreprise Olivera à Olivet, AEB Location à Ingré, Banque Crédit Mutuel à Orléans, Télém Assurance à Saran, AM Création à Orne, LDV Events à Chingy, AFR Financement à Orléans, Warsman Renault à Saran, Urban Construction à Semois, MD45T à Saint-Jean-de-Bray, Calypso Location à Fleury-les-Aubrais, Banco Crédito Agricola, Banco Monte Pio. Les photographes de l'association de la 8e compagnie à Montreux, Lusa Journal, La République du Centre. Et puis, les stands, un grand merci à vous pour ces moments inoubliables. Le Flagrant Délice, Tripas, Café Adopt Speciality, Boulangerie Europastel, O Minuto, O Cantinho de Nossa Terra, Alex Chevifan, Restaurante Tamariz, Restaurante Bom Gosto, Tó, O Rei do Porco, Restaurante Portugal, Restaurante O Assador Típico, Império da Música, Les Ateliers Voluptueux, Bijou Natalis, Lusituga, Modstar, Lojinha da Rosália, Nuvem, Star Music System, Air de Monde. Super, c'était extra. Nous espérons que vous avez apprécié l'événement autant que nous avons apprécié de l'organiser pour vous. Nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine pour une nouvelle édition dos Santos Populares de Rádio Arc-en-Ciel, qui encore une fois sera une réussite. Muito obrigada a todos. Beijinho a cada de vocês. Uma organização Rádio Arc-en-Ciel. Neste momento está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no coração. la farine, quitte à galérer du Staline. On s'installe si les cœurs s'alignent, le courage mieux que l'argent. Donc on agit, n'use pas de salive. Désolé, monsieur l'agent, mafia africaine, l'emblème. Ensemble on a tout fait, ensemble on a douté, assemblé, routé. Mais soudés comme des si à moi, jamais on ne se fie aux lois. On sent comme des rois, même dans la merde, tant qu'on est sous un toit. Ne simule pas l'amour entre nous, pas de bluff chez nous. Et pas de boss si vous êtes contre nous, on reste contre vous. C'est chaque fois que je vous vois, je sais que vous faites partie des biens. Partie des chaque fois que je vous vois, que je vous vois, je me sens chez moi, je me sens si bien. Obrigado la famille. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado la famille. Olá, muito bom dia, amigos ouvintes. Sim, senhoras, estou cá com vocês para assim passar uma excelente manhã de sábado, sábado 26 de julho, e são 9:13 da manhã. Tudo bom para vocês, uma excelente manhã, então, em boa música, em boa companhia, e podem assim participar neste programa através do telefone ao 0238-434800. Passar por cá, porque não? Também estou. E através das redes sociais, claro que também podem. Participar, claro, e dizer, porque não, festejar umas boas festas, umas boas férias, umas boas viagens, tudo o que vocês quiserem ao vosso auditório. Cá estou, sim senhora, para isso. E desde já gostaria então de deixar aqui a minha mensagem de boas férias para aqueles que já estão de férias, que vão de férias, e uma boa viagem. E há que ter cautela por essa viagem fora, que seja daqui até pouco e longe, claro que sim, para aqueles que vão até Portugal e nem só, claro que sim, aqueles que por cá ficam e que há sítios magníficos a viajar nesta linda França, também umas boas férias para vocês todos, mas sobretudo ter muita cautela nesta viagem, que sempre há aqueles mais doidos que não respeitam. E é isso que eu gostaria daqui deixar, porque ultimamente, na verdade, vê-se muitos acidentes. Cuidado com isso. Mas também um bom aproveito, de um bom repouso das férias. Claro que uma pessoa espera todo o ano para estas férias de verão. E então que se passem excelentemente bem, é o que uma pessoa mais quer para cada um de vocês. Quem por cá fica, claro que ainda há animadores aqui da rádio que cá estão presentes, e vocês vão poder então ficar em boa companhia em certos programas da rádio, que alguns cá ficam, sim senhora. E eu ainda cá estou, claro que sim, ainda não vou já, mais um bocadinho. Então vamos a isto, vamos à boa música, e vamos iniciar neste programa já com o Cura, Sentir Saudade. Foi aquela que marcou talvez as férias do ano passado, a mim sim. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Thank you. gente é livre para sentir saudade. Será que toda a gente é livre para sentir Das andorinhas da Ana Moura, vamos ficar com os DNA. Alô, Morena! Os DNA, é verdade, não se esqueçam que cá estiveram, então, connosco na última festa de São João. Nem há um mês. Há um mês? Sim, já há um mês. Hoje apertou a saudade, mulher da minha cidade, Morena linda. Consigo, pois tem embora de castigo para a minha vida. Quando olho o teu retrato, fecho a porta do meu quarto e sonho contigo. Nos beijamos, nos amamos e quando acordo, de novo te ligo. Alô, morena, alô, morena, estou perdido à espera de te encontrar. Passando, só de ti me vou lembrando, morena linda. E como eu não te vejo, vai crescendo o meu desejo de ti mais ainda. Quando olho o teu retrato, fecho a porta do meu quarto e sonho contigo. Nos beijamos, nos amamos e quando acordo, de novo te ligo. Alô, as quantas vezes tu ficaste a pedir. Hoje é hora de poder agradecer o sacrifício e as tuas lágrimas de amor. Reza ao Senhor. Mãe, tu és tão bonita. Mãe, hoje te agradeço. Mãe, és a minha vida. Ver-te feliz é tudo que a Deus eu peço. Tão bonita, mãe, hoje te agradeço. Mãe, és a minha vida. Ver-te feliz é tudo que a Deus eu peço. É mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. E é tão cinzenta a Alemanha, e a saudade também. E o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheiro a pinheiro e a serra. Voam pombas no beira. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vim em passo de bala, um diploma na mala. Deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, sou já memória e raiz. Ninguém sai de onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar aos braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Pedro Brunhosa e Miguel Moura com os braços da minha mãe. De seguida vamos ficar com as meninas da Ribeira do Sado. Um belo remix. Vamos a isto. A Ribeira fica todo queimado, não ninguém faz mais bem. As meninas da Ribeira do Sado, as meninas da Ribeira do Sado, é que lá agora é as unhas do pé. As meninas da Ribeira do Sado são como as ovelhas, nem carapaça da galo. Congelados, e o sol batia fortes nas cabeças. As meninas Podemos começar a música assim. Vocês sabem lá, dias e noites que eu tive a chorar, sem ter ninguém para me acompanhar, sem ter ninguém para me acompanhar. Seguida ficamos então com a voz de Nina, Portas do Sol. Para as Portas do Sol vamos nós. Espero que ele fique mais um pouco tempo connosco, porque assim, ultimamente tivemos chuvinha, bem sei, era preciso regar. A relva estava sequinha, não era? Mas agora ficou bem molhado. Precisamos de solinho, sim senhora. E vamos então aproveitar, que hoje vai fazer um dia mesmo extraordinário. Há que aproveitar ao máximo, não é assim? 9h44 nas ondas da Rádio Arconciel, com então Nina, Portas do Sol, já de seguida. Tremeu um dia, meu amado, agora passado no Rocio. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais te lembrar que fomos como Lisboa. Insisto Levantará tua mão. Pequeno cabrão, nem partiu. Lá e vai, vale, dança, vem com o meu garçom. começa a terra prometida. Podes entrar ou estar de saída. É ainda cedo para parar. Teremos tempo para dormir um dia, trocar o medo pela fantasia. A vida não pode esperar. Esta noite foge comigo. Só no amor somos sem abrigo. Este beijo é de amor antigo. Fomos abençoados. Este é o porto de todos os barcos. Chegam os loucos, voltam encantados. E é por ti que o Douro canta fados. Vem ter comigo aos aliados. Em 5 horas vou do norte a sul. Sangue de todos é o de cada um. O meu é vermelho, o teu é azul. Hei de te encontrar. Estaremos vivos ao amanhecer. Bebe da paz que não tem poder. Esta é a luz dos que hão de nascer. E eu hei de ajudar. Esta noite foge comigo. Só no amor somos sem abrigo. Este beijo é de amor antigo. Fomos abençoados. Este é o pouso de todos os barcos. Chegam os loucos, voltam encantados. E é por ti que o Douro canta fados. Vem ter comigo aos aliados. É o futuro que te agarra ao chão. Longe de luz, como no São João. Olha que o céu nos vê. Teu corpo chama e o meu responde. Talvez te ame no meio da ponte. Talvez me entregue com o calor de ontem. Chegou a nossa vez. Pedro Brunhosa, então, com Vem Ter Comigo aos Aliados. De seguida vamos ficar com José Cid. Já fomos ao fundo da caixa um bocadinho, de vez em quando, que bem que faz, não é? Anitta não é bonita? Oh, claro que sim, claro que sim. Todas as Anitas são bonitas. Há uma Anitta aí desse lado? Há mesmo? Então escutem bem. How

Seja o que for, o nosso idioma ainda assim é uma riqueza enorme, que é verdade. Cada qual o seu dialeto, cada qual a sua maneira de falar, mas vamos sempre ao mesmo caminho, não é assim? Claro que sim. De seguida vamos ficar com o novo trabalho de Miquel Carreira, Anselmo Ralph, Tony Carreira e Toy com o seu Beijo. saber, ai o que fazer. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. E a saudade fez-me sorrir. Nós caminhamos lado a lado, nós construímos a raiz. Eu sei que o tempo vai passar, mas não passa o que eu vejo em ti. Deitados no mesmo chão, toca a canção eterna como aquela que eu escrevi. Que eu escrevi. Olha para nós, com tudo mas os mesmos. Tens a minha voz, todos os meus segredos. Então olha para nós, seguimos sem medos. Quando só se pôs é para nos abraçar. Para nos abraçar. Ei, ninguém diria, passado tantos anos ainda és minha companhia. A melodia mudando com o tempo, mas é mesmo assim a vida. Tudo muda, a vida muda, mas contigo. Eu sei que o tempo vai passar, mas não passa o que eu vejo em ti. Deitados no mesmo chão, toca a canção eterna como aquela que eu escrevi. Como aquela que eu escrevi. Olha para nós, com tudo mas os mesmos. Tens na minha voz todos os meus segredos. Então olha para nós, seguimos sem medos. Quando só se pôs é para nos abraçar. Ai, ai, deixa-me pegar na tua mão para te dizer que esta canção é só nossa, mais ninguém. Deixa-me escrever na tua mão o que tatuei no coração. A nossa história para sempre nossa. Olha para nós, com tudo mas os mesmos. Os anjos no Nil Ribeiro, olha para nós. De seguida vamos ficar com as Marias. Qual é a Maria que está do outro lado? Há muitas Marias. Somos todos uma Maria. No momento que somos portuguesas, somos Marias. Chegaram as Marias com as Marias. Hoje é dia de festa, diversão como esta. Todos vamos bailar. Começar contar as manias, chegaram as Marias, as mulheres do bailão. Não viemos da roça, mas fazemos moda e tremer o chão. Bate, bate com o pé, roda, roda sem parar. Bate palmas, diz olé, as Marias a cantar. Esta festa é que é a melhor das Marias. Bate palmas, diz olé, já chegaram as Marias. Hoje é dia de festa, diversão como esta. Vamos todos bailar. Chegaram as Marias, as mulheres do bailão. Não viemos da roça, mas fazemos moda e tremer o chão. Bate, bate com o pé, roda, roda sem parar. Bate palmas, diz olé, as Marias a cantar. Esta festa é que é a melhor das Marias. Bate palmas, diz olé, já chegaram as Marias. Dá-me um beijo, se entrega, entrega a vida e não se pode proteger. Fujo na pressa dos dias e nada é para sempre. E vou fugindo à paixão, troco as faltas à razão. Espantavas os medos, eu perdi a razão. Trazias perder no teu braço e a dor partia sem deixar rasto. Porque o desgosto leva à vontade de me perder na tua metade. E perco as palavras para cantar canções de amor. É o que acontece a quem não quer amar, a quem não quer amar. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. De seguida, vamos ficar na voz de Miguel Azevedo. Dança viral. Vai ser esta? Vai. Vocês vão de certeza dançar a fundo. Opa, vamos. Se tu quiseres azar e te divertir, podes te arranjar, eu vou esperar por ti. Coloca aquele batom com cheiro de prazer e quando te chegar, eu vou te enlouquecer. Vamos para a pista que eu quero dançar. Sente o teu corpo rebolar no meu. Ai, esta dança vai dar que falar. O nosso roça, nós vamos ao céu. Dança viral, para cima lá em cima. Toda a gente do alto, faz o barulho. Deixa a te dizer, em ti a trincar. Esta nossa dança vai viralizar. Deixa a te dizer, não podes parar. Esta nova dança vai viralizar. Deixa a te dizer, em ti a trincar. Esta nossa dança vai viralizar. Deixa a te dizer, não podes parar. Esta nova dança vai viralizar. Se quiseres dançar e te envolver, podes te arranjar, que eu espero para te ver. Coloca teu batom com cheiro de paixão e quando eu te beijar não vais dizer que não. Vamos para a pista que eu quero dançar. Pois está. Ai, Agostinho, na beleza tem maldição. Agostinho faz bem aos olhos. E agora ficamos na voz de Mimicat Agostinho, que fica um beijinho muito especial para a Ana e o Agostinho, que também estão do outro lado da nossa escuta. Muito obrigada a vocês, um beijinho muito especial então. E aqui fica uma voz, Mimicat Agostinho, ora nem mais. Doce verão com fumaça, não é de ninguém. Ai, Agostinho, na beleza tem maldição. Agostinho faz bem aos olhos, mas faz mal ao coração. Ai, Agostinho, na beleza tem maldição. Agostinho faz bem aos olhos, mas faz mal ao coração. Não tem cabelo, mas gosta do seu bigode. Usa pente no bolso do peito. A camisa tem quase o decote. Anda sozinho pra ir. A fingir que não sabe que quase morri. Puxou o tapete debaixo dos pés. É o rei das matinés. Misterioso, é charmoso e vaidoso. Ponto fraco de qualquer mulher. Ninguém sabe, na verdade, foi a sua identidade. Agostinho faz o que quer. É famoso, misterioso, é charmoso e vaidoso. Ponto fraco de qualquer mulher. Ninguém sabe, na verdade, foi a sua identidade. Agostinho sabe o que quer. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Let's go! Vamos viver a vida, olê, olê, vamos. ela já me disse que era sempre tradição e que tinha de pedir ao pai dela permissão. Eu não hesitei e para a regra não fugi. Lá fui eu à casa dela para o sim olho pedido. Tinha de avisar para não causar confusão, que apenas queria pedir ao pai dela a sua mão. Oh meu senhor, quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Casa dela, o pai deu-me permissão. E com todo o respeito, o senhor deu-me a mão. Agora sou da família, eu juro que não aguento. Mas aquilo que eu queria já tenho há muito tempo. Tinha de avisar para não causar confusão, que apenas queria pedir ao pai dela a sua mão. Oh meu senhor, quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. De avisar para não causar confusão, que apenas queria pedir ao pai dela a sua mão. Oh meu senhor, quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. E após os marotos da concertina com a mão da sua filha, vamos até à terra da Maria com os Dama. Último trabalho, muito bom, sim senhora. Adoro. E vocês, gostam do outro lado mesmo? Tá bom. Trago os meus sonhos há tanto tempo guardados e já nem sei onde quero estar agora. Quero ficar, mas no fundo eu tenho pena. São os olhos da morena que me fazem ir embora. Adeus à minha terra. Vinha contente, vinha cheio de ambição. Mas hoje eu vejo, às vezes a gente erra. Não há dinheiro que pague a paz do meu coração. Mas a casa onde eu nasci, mas mesmo assim eu vou ao encontro dela. Pode ser que alguém se lembre do dia em que parti.

nem religião, idade, raça ou cor. Todo o coração é livre no amor. E a felicidade não tem preconceito, só tem direito. Valei, Cristina. Era por acaso a boa da vizinha, lá do condomínio do andar de cima. Bem que o jardineiro me tinha avisado, eu não liguei. Cristina. Apanhei as duas dentro da piscina, senti o ciúme subir pela espinha. Vi que a traição pode ter outro lado, e agora eu sei. Mas eu não guardo rancor. Olha-te no coração, mas eu desejo melhor. Quando se ama nos olhos, é que se liga em cor. Ninguém mantém no coração assim é o amor. Era por yeah. A casa boa da vizinha, lá do condomínio do andar de cima. Bem que o jardineiro me tinha avisado e eu não liguei. Cristina, apanhei as duas dentro da piscina, senti o ciúme subir pela espinha. E vi que a traição pode ter outro lado, e agora eu sei. Cristina. Bom, de seguida ficamos com Kim Barreiros. Não é esta que eu mais gosto, mas tenho que passar na mesma. Todas elas são Cristinas, ora nem mais. Mas esta é que eu mesmo não gosto. O marido da roça dos bois aqui não ganhava um corno, mas lá já ganhou dois. Aqui não ganhava um corno, mas lá já ganhou dois. A frase é verdadeira, avisa quem não consome. Quem é corno e tem fome não come. Quem é corno e tem fome é aquele que não come. A Cristina já é uma moça, onde mija já faz uma coça. A Cristina já é uma moça, onde mija já faz uma coça. O Botox e o Viagra, segundo o Dr. Teles, ambos têm o mesmo efeito, servem para esticar as peles. Ambos têm o mesmo efeito, servem para esticar as peles. A Cristina já é uma moça, onde mija já faz uma poça. Cristina já é uma moça, onde mija já faz uma poça. Música. a dizer, não é esta que eu mais adoro, sinceramente, porque não sou muito fã de Kim Barreiros e as palavras não são muito adequadas. Mas enfim, segunda música, Cristina, não é? E vamos ver se há mais outras, claro que sim. Encontrei. Encontrei os Rockvivários, eram vários artistas e já há uns longos anos que esta música existe e já nem me lembrava dela, sinceramente. Rockvivários, que é Cristina, beleza fundamental, mas mais vale ser uma beleza interna que externa, não é, gente? Claro que sim. Mais uma música, sobrenome Cristina, sinceramente, eu acho que ali num anos era à moda, talvez, não sei. Aqui vai mais uma. Depois deste Cristina dos Roquivários, que estava aqui presente, vamos então com o Tim Maia. Tim Maia, que muito mais, é uma música mais antiga. E vocês vão ver que também já nessa época havia uma Cristina com todos os cantos à uma, de certeza. Meu caminho é ainda sem volta, uma estrela amiga me guia, minha asa presa se solta. Vou ver Cristina, vou ver Cristina, vou ver Cristina. E por onde vou deixando marcas do meu peito sangrando. Esta era uma das mais antigas, que era dos anos 60. Tim Maia. De seguida vamos com Vai e Vem, é só Cristina. Mais uma. Sim, senhora. Cristina, tu estás triste. Cristina, nem queres uma flor. Já voltaste a sussurrar ao ouvido de quem nem se sabes contar até três. Vê se acordas de uma vez, atina e vem dançar. Escondida no banco de trás, tu cheiraste e olhaste para mim. De mim, será que gostas de mim? Talvez possamos dançar. Já não consigo cantar. E mais uma, claro que vamos continuar com elas todas, e desta vez é o Mafio Justin Kreles, Nacho Cristina. Desta vez vamos ao espanhol. Aló, me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el after party consumiendo la matina. Mira pa' acá, mamita, que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que apruebe mi verde vitamina. Y con esto me tiene caminando gambao. No tenés que repetir porque a todita le he dado. A todas las puertas huye, pómale candado. Que este party no se acaba hasta que el chelo te vaciao. Tranquila, mami, que yo no diré nada. Que llegamos a la cama con la mente pasada de nota. Soy tu fan cuando tú te en pelota. Quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota. Juana. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Juana Mari, María Cristina, huele que se está quemando algo en la cocina. Humo en los pulmones y para la mente medicina. Bien, bien buena y de una nota asesina. Bebe suave, sativa, te pone arriba. Te pega pero no te derriba. No te ganas de sueño, te activa. Ganga, ganga, suave, sativa, te pone arriba. Te pega pero no te derriba. No te ganas de sueño, te activa. Ganga, ganga, ese Juana y María, el after party. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Que tal? Estava mesmo? Está mesmo impecável. Mais uma é que eu mais gosto. Acho que é a mais bonita delas todas, porque assim gosto muito dos roupa nova, não é? É uma Cristina diferente. Eu gosto muito desta. Para vocês, para as Cristinas, boa festa a todas as Cristinas, foi esta semana. E um beijinho também muito especial, não para uma Cristina, mas para uma Natália, que é Santa Natália amanhã. Santa Natália demain. Eu ia. E para todas as Cristinas, aqui vai esta, que é o que eu mais gosto. Roupa nova, Cristina. Cristina, quanto tempo eu procurei. horas que passamos foram segundos. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo eu procurei, Cristina. Gosto muito, sinceramente. Depois voltava a esta. Há 17 anos, 17, sim senhora, há 17 anos, quando cheguei à rádio, havia uma música que passava sempre no meu programa e que toda a gente me dedicava esta música do Albino. Albino, que é um lusodescendente de cada nossa região. Albino, que fica então um abraço, um olá da minha parte. E na verdade eu sei que esta música fez muitas vezes parte do início do meu programa. Já lá vão, é verdade, já lá vão 17 anos. Cristina, Albino, muito obrigada. Aqui fica. Yeah. Bienvenue dans nos programmes. Vim de longe para estar perto. Fiz por ti esta viagem, pois no meu caso concreto toda a bagagem de uma vida feita a dois e da saudade por matar. No mundo que vai perdido és tu quem a dá sentido e eu me dou para te encontrar. Espera-me em casa, meu amor. Seja ela onde for, se tu estás é perfeito só assim. És o teto, o chão que piso e tudo aquilo que há em mim. Espera-me em casa, meu amor. Seja ela onde for, eu irei contra ventos e marés. Sou quem sou. Mais que o tempo vá esquecendo a tua voz, eu farei por sempre me lembrar desta nossa vida onde tudo corre louco e de uma rotina que tem em saber a pouco. Se eu não te vejo ao chegar, és o teu. quem sou. Por ser quem é. Dani, que estiveram connosco já aqui na nossa sala e agora já há muitos anos que cantam os dois, um duo muito, muito, muito querido, que nós muito gostamos e sinceramente extraordinário. E agora tiraram o seu, saiu o bebê deles, sim senhora, um bebê musical e que muito bem que lhes fica. Parabéns já a Dani e a Mari por este lindíssimo tema, Boate Azul. Fiquem bem guardadinhos nas vossas cabeças, que sinceramente é um excelente trabalho. Sim, sim, sim, sim. Eles estão cá na região. Sim, claro que sim. De seguida vamos ficar também com um dos últimos trabalhos do Dinis Brites. Dinis Brites, quem me ofereceu como é que eu ia dizer, a vinheta para o meu programa. Muito obrigada a ele. E então ficamos aqui com Loirinha. Chega-te a mim, oi, oi, oi. que eu gasto, estou louco por você. Chega-te a mim, chega pra cá. Chega-te a mim, oi, oi, oi. Chega-te a mim, chega pra cá. Chega-te a mim. Seu beijo, estou louco por você. Vem, loirinha, gosto do seu beijo, estou louco por você. Chega-te a mim, chega pra cá. Chega-te a mim, oi, oi, oi. Gosto do seu beijo, gosto do seu toque. Chega-te a mim, oi, oi, oi. Chega-te a mim, chega pra cá. Chega-te a mim. Esta noite com você vai ter eu a lá. Menina linda, neste futuro eu te quero mais ainda. Vai lá pro futuro. Hey! Hey! Ela baila na rua, debaixo da lua, é sedução. Não tiro os olhos dela, quero dançar, que sensação. Oi, oi, oi, oi. Faz um movimento sexy. Oi, oi, oi, oi. Todos te querem mirar. Eu vou sonhando com teu corpo no meu corpo. Menina linda, quero contigo bailar. Vai ser acompanhado desta música que me vou despedir de vocês. Também é um dos últimos trabalhos de Christophe Malheiro. Menino linda. Tudo bom para vocês? Um excelente fim de semana. Boas férias, boa viagem. Tudo bom para vocês. Bom descanso. E há que aproveitar ao máximo das vossas férias. Um beijinho grande. Abração. Sejam felizes e façam alguém feliz. Tudo bom para vocês? E então, até para a semana, que eu ainda cá estou, claro que sim. Eu é mais para o final. É isso, os velhotes, agora é sim. Esse mesmo, para o final, claro que sim. Muito bom, tudo bom. Então, aproveitem ao máximo neste bom fim de semana. Tó, solinho, claro que sim, temos que ir aproveitar isso tudo. Gozem ao máximo, então, tchauzinho e até para a semana, se vos quiser. Tchau!